de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu, que manteve acesa a chama da verdade de quem ama, antes e depois do amor. E você, amada amante, faz da vida um instante ser demais para nós dois. Esse amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis, que flutua no meu leito, que explode no meu peito e supera o que já fez. Nesse mundo desamante, só você, amada amante, faz o mundo de nós dois. Saudade que eu sentia da noite mal dormida, da minha fantasia. Você que renasceu do meu segredo, do meu sonho, do meu medo, do meu verso e da verdade derradeira. Você a companheira, meu amor. Você, uma lembrança, uma esperança, o sonho mais bonito que viveu pra se acabar. Você, momento eterno, você amanhecer, você razão do meu viver.

Durante o dia a gente tenta com sorrisos disfarçar alguma coisa que na alma conseguimos sufocar. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. Depois que cresci, agora eu sei o que meu pai queria me esconder. Às vezes as mentiras também ajudam a viver. Talvez um dia pro meu filho eu também tenha que mentir pra enfeitar os caminhos que um dia vai seguir. Meu pai tentou encher de fantasia e enfeitar as coisas que eu via, mas aqueles anjos agora já se foram depois que eu cresci. Depois que cresci, meu pai tentou encher de fantasia. Já não encontro mais palavras pra lhe convencer. Incrível que pareça, eu gosto de você. Diz que eu nada faço por nós dois, que vem uma semana e só um mês depois eu volto pra lhe ver. Você não pode compreender. Se eu agi assim, foi somente pra saber se existe por aí alguém melhor do que você. É, sinto muito, mas eu sou assim. Sei que cedo ou tarde alguém vai lhe dizer. Se você me deixar, não sabe o que vai perder. Você não pode compreender. Se eu agi assim, foi somente pra saber se existe por aí alguém melhor do que você. Ah, sinto muito, mas eu sou assim. Sei que cedo ou tarde alguém vai lhe dizer. Se você me deixar, não sabe o que vai perder. Já não encontro mais palavras pra lhe convencer. E por incrível que pareça, eu gosto é de você. não pode compreender. Já não encontro mais palavras pra lhe convencer. E por incrível que pareça, eu gosto de você.